na, na, na, na. DJ Elias com Cordiense, mostra que tu sabe tocar saudade marcante, porra! Canal Festa das Aparelhagens no YouTube. Baixe CDs e músicas grátis. DJ Elias com Cordiense. Uma pancada de sucesso. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Vai me dizer que era pra sempre. Isso é amor ou uma doce mentira? Eu não quero. DJ Elias Concordiense. E o batidão das marcantes. Eu é Deus. Concordiense, agitando e detonando geral. A gente se liga em você. Eu não posso viver assim. Paixões de Concórdia do Pará. Bora lá, Dudu! Eu sonhei e esperei o seu amor. E o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei. Eu vi no teu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Quando te vi, acreditei. Apresentando DJ Elias Concordiense, gravando e produzindo CDs da região e do Pará. Nova tendência do estado. The only thing showing is a picture of you. myself some coffee. I try to read a bit, stories too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in shape and DJs Alisson e Juninho, todas eu grito ao som do Super Pop. Não desisto nunca mais desse amor. DJ Elias Concordiense, o DJ da unidade, tocando pra galera, porra! Melhor repertório de marcantes do Pará. Cyber DJ Gessé, o considerado the best das produções. Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar e de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei e nos teus olhos ainda existe amor. Confesso, espero que o perdão esteja em sua mente. Por isso eu rezo.

galera, sai da frente que ele chegou pra fazer a galera dançar. DJ Elias, Concordiense. Perdoa, meu amor. Perdoa, por favor. quero e te imploro mais uma chance. Minha vida não faz sentido sem você, corro perigo. Te peço agora, por favor, perdoa, meu amor. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou, que não gostou de mim, não sente amor por mim. Quais as armas que encontrar pra fazer seus encantos, derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim, não sente amor. O DJ da humildade, tocando pra galera, porra! We'll be right back. Elias Concordiense, mixando e agitando a galera. Completo, não consigo entender, não sei mais o que fazer. Ai, ai, ai, ai. Todo dia, toda hora, é difícil saber o que fazer. Com essa falta de você, mais um caso complicado de amor, difícil de se resolver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Arrebenta, arrebenta meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta meu coração. Arrebenta, arrebenta, arrebenta meu coração. Arrebenta, arrebenta. Concordiense, mostra que tu sabe tocar saudade marcante, porra! And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day

Fabrício. Imbatível. Criando tendências no Pará. O DJ da humildade tocando pra galera, porra! Rafael. Tight.

Comerciais, logomarcas, flyer e muito mais para você.